607, reautorizado, nível 050. 050, 607. Total 9910, assina identificação, chegada a Mari, desça nível 050. 050 na Mari. Bactam Gulima, ligeiramente à esquerda do curso da Star. Estamos cientes, senhor. 607, reautorizado nível 040. 040, 607. Bom dia, Gomel 42. Prossiga. Informação Hotel Recife 410. 410 será coordenado, mantém escuta, aguarde cópia. O portão é o 9 ou o 3? 9. Ok, sim, mantém escuta e aguarde. Controle confirme para o gol 607, após pelo está autorizado 366, Terra Vista 366, GPR 010. Afirmativo, após pelo na posição Vitor 366, gol no 607. Gente, após pelo está autorizado Terra Vista 366. Solação 317, ano próprio da Terra, autonomia de 420, alterna Galeão com 76 a bordo. Bom dia, 42, táxi à direita, autorizado até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118, decimal 6, altímetro 10, 14. Autorização foi botar 3171. Botando 3171. 710, 186, lá para 3171. Passo pelo 2500, risco 0 no passo, 607. Pronto para a cópia? 42, copia. Golo 642, Salvador, Recife, nível de voo 410, aerovia uniforme Whisky 58, pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Acione 5476 e o controle 119.8. Autorizado a Recife, nível 410, via Upper Whisky 58, decola da 10, curva esquerda, cumpre Puca, Aracaju. Acionado 5476, chamando 119.8, gol no 642. Chame quando pronto para puxa e acionamento, gol no 642. 42. Executar o aeronave para pista 10. Ciente do aeronave, aguarde autorização, gol no 897. 897. De aproximação, reporte avistando, mirando para pouso, vento 190 graus, 089, ajuste altímetro 04, Mike Tangley. Mike da Velha Macente. Torre muito boa aqui, outra 3171. 3171, bom dia. Condições de alinhar e decolar sem parada na pista? Ali decola, tá 3171. Autorizado, ingresso, decolagem, pista no zero, vento 1-0 graus, 1-4 graus. Ali decola, tá 3171. O Mike Tango Lima atingiu o visual, senhor. Baixo checar. Tráfico avistado. Complete aproximação. Informarei pista livre. Airbus irá ingressar para iniciar a corrida sem parada. Dentro. 190 graus, 089. Informa os primeiros 90 metros. Fechado de vidro. Ciente. Mike Tango Lima. Na agita, zona decolar sem parada. Solo Salvador, 3B5514. Confirme. 3B5514. Coordena 150 Aracaju. Qual horário de calço de fora? 10 às 10. É porque a gente não tem no sistema ainda, tá cedo. Quando o plano aparecer no sistema aqui, a gente coordena 150 Aracaju. Ok, grato. Mike Tango Lima, vento 170 graus, 1-2-11, ajuste de altímetro 0-4-0. Ciente. Baixo checar, tá posando, Mike tá bonito. Tá 3171, decola aos 31 no controle, 119 decimal 8. 798, até bom dia, até 3171. Bom dia. Sal 9910, confirma indicada. 250. Voo 897, confirma indicada. 280. Redução para 250 nós, voo 897. 897, reduzindo para 250 nós. Controle, bom dia, eu tá 3171. 3171, no contato radar, suba nível 340. 40. Possibilidade de possível incrementar razão e voar direto de Diné? Não tem o perfil da saída, TAM 3171 no Bel Diné. Tem o perfil TAM 3171. Alô, papai arrumar uma então, Lima, ele foi na última. Mike Tango Lima, ciente, táxi até o pátio 3. Atento ao sinalizador. Ok, Mike Tango Lima, ciente. Controle ciente, complete final, aguarde transferência para a torre. Vai dar transferência. Controle Salvador, bom dia, o gol 1-7-1-5. Informação hotel, chegada Bonf. Gol 1-7-1-5, aciona identificação, chegada Bonf, desça nível 070. Desce para o 070, gol 1-7-1-5. TP5514, pronto para cópia? Pronto, desse uma para cópia, 5514. Ok, 5514, Salvador Aracaju, nível de voo 150, decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Pucajama, Pujama direto, acione 5507 e o controle 119 decimal 8, TP5514. Autorizado no 50 Aracaju, decola no 0 com curva esquerda na Puca Jamo, após direto Aracaju. 5507 no transponder, 198, a frequência contra a saída é o 355 na porta. Chame para o pushback acionamento. Assim o fará, na porta. 607, chame Torre Centro 186. 186, boa. Salvador, bom dia, Gouro 607, passando de uma vez 372, estabilizado. Gouro 607, um bom dia. Tráfego avistado, pista livre, autorizado, pouso, vento 170 graus, 08 nós, ajuste 10, 15, fique até o primeiro, 90 metros, fechado de vidro. Gente, livre, pouso 10, ajuste 10, 15, primeiros 90 metros. Controle de Salvador, bom dia, o TAM 3179, informação hotel. TAM 3179, sendo identificação, chegada Bonf, desça nível 080. Para o 080, solicita, se possível, o final do RNAV. Controle de centro da RNAV, aguarde autorização, TAM 3179. 9. Cruze 70 para 060, 897. 7. No 71, passo nível 110, chame Recife no 288, alterna 13325. 288, 3325, tá 3171. Alcance mantém 060, 1897. 1897, assuma navegação na Prodicea Vitor 368, em descida nível 040. Ok, na Prodicea 368, mantendo 060, é isso? Descida nível 040, 1897. 040368. Controle Salvador, muito bom dia, o TAN 3153, passando 200 em descida restrita 130, transferência. TAN 3153, acena identificação, chegada a Bonf, desça nível 090. Acena identificação, chegada a Bonf, descendo ao 090, TAN 3153. Ouro 607 no solo, aos 37, quebrar direita, chame solo, 121, décimo 9. Quebrar direita, chame solo, 119, 607. Para 229. Gol no 715, confirma indicada. 250. Reduza para 2209, gol no 715. 2209, no 715. É autorizado nível 050, gol no 715. Desce para o 050, gol no 715. TAN 3179, é autorizado nível 060. 060, deseja alguma velocidade? Mantenha a velocidade. Certo. TAN 3153, é autorizado nível 070. 070, TAN 3153. Controle Salvador, bom dia, o Rio, na linha da Dona, passando 250 para 150, reduzindo para 250 nós. Rio 9641, acena identificação, chegada Mari, desça nível 080. Autorizado para 080 da Mari, Rio, na linha da Dona. Gol 1897, reduza para 1890 nós. Ok, Rosino, 1890 nós, já vou 1897. Uno 7, Uno 5, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 230, limite localizador. Direita 230, limite localizador, gol no 7, Uno 5. Calais, total 9910. Total 9910, complete final, chame torre 118.6. 118.6, 7. total 9910? Total 9910, um bom dia, completa aproximação, reporte passando marcado externo, numerando para pouso, vento. 180 graus, 109, ajuste no 015, atento aos primeiros 90 metros, fechado em dobras. Sente, botaria no externo. Utilizado até o ponto de espera via taxiway Juliette Alfa, no ponto de espera torre 118.6, ajustado no 015 agora, 1015, bom dia e bom voo. Autorizado via Juliette e Alfa na espera 18.6, com 1015, bom dia, obrigado, 1642. O voo 607, observa a passagem do 737 da companhia, após se ingressa na Juliette para o 06. Ok, 607, faz a passagem do 737, vamos fazer ingresso na Juliette para o 06. Passando externo, baixa travada, total 9910. Já visto o campo da presente? Afirmativo, visual. Ok, agora sim, tráfego já avistado, tem autorizado pouso. Total 9910. Excelente, livre pouso, 9910. No 50, gol no 75. Autorizado nível 040. 040, gol no 75. Gol no 75, como indicada? 220. 3179, inicie redução para 2209. 229, está na 3179. Na 3153, redução para 2209. 2209, está na 3153. Oscar Golf Kilo, 5 milhas para a posição coral, serviço radar terminado, chamilhoso no 201. Golf Kilo, controle. Oscar Golf Kilo, controle Salvador. Tango Oscar Golf Kilo. Golo 897 estabilizado? Afirmativo, 897. Complete final, chame torre 118.6. 118.6, obrigado. Golo 715, curva esquerda para o 140 para o localizador, desça para 2.000 pés, ajuste no 015, reposto estabilizado. Esquerda 140 para 2014, reposto estabilizado. 1015, reposto estabilizado. Então, 3179. Após pelo na pro servidor 368, reautorizado nível 050. 0050 após pelo servidor 368, na 3179. Rio 9641, no vetoração para sequenciamento, curva esquerda pro A 360, limite ao localizador. Esquerda 360, limitado ao lote, Rio 9641. Não me escuta, 9910. Até a partir da sua escuta. Vento 180 graus, 10 graus. Alinha e decola na 10, gol 642. Positivo. Tango Oscar Golf Kilo, sua posição coral, serviço radar terminado, chamilhão 1201. Gol no 715, reduza para 1809. Iniciou a redução, gol no 715. Tango Oscar Golf Kilo, copia o controle. Tango Oscar Golf Kilo, controle. Serviço radar terminado, chamilhão 1201, Oscar Golf Kilo. Pela 3153, já autorizado nível 060. 060, tá 3153. atingiu 50, tá? 3179. 3179, reduza para 1809, nós, reautorizado nível 040 na ProTerra Vitor 368. 740, Pro do Serra Vitor 368. 9641, reautorizado nível 070. Reautorizado para 070, Rio na Tempa Dona. Baixa top 9840, reautorizado nível 080. 90 metros fechado devido a obras. Afirmativo, com 1015, livre pouso, primeiros 90, interditado. Positivo. Rodo 642, decola 45, controle 119, decimal 8. 098, bom dia. Bom dia. Serra Tango, sob a posição Conde, serviço radar terminado, chamar a Caju no 203. Bom, 203, atrasado. Controle de Salvador, Master Top 9840. Master Top 9840, sem identificação, chegada Mari, desça nível 080. Para o 080, descendo 250 nós, Master 9840, perdeu contato com o Recife. TAN 3153, reautorizado nível 050. 050, TAN 3153. TAN 3179, está presente e voa Serra Vitor 366, autorizado RNAV, desça para 2500, ajuste no 095. Para 2500, 9095, Serra Vitor 366 na proa. 3153, aposto pelo mantém a proa, limitado pelo localizador, reautorizado nível 050. Ok, autorizado 050, aposto pelo mantém a proa, limitado pelo localizador, tá? 3153. E o 9641, sob vetora curva esquerda, proa 040, limite permanece, indecida ao nível 060. Direita 040, estrita 6.000 pés, 060. 715 estabilizada? Estabilizado, 110 à vista, gol no 715. Completo final, chame torre 1186. 186, obrigado, até já. Controle o gol no 642. Gol no 642, contato radar, tubo nível 410, saída Pucaracaju. Pucaracaju, 410. São 3153, redução para 1809. 1809, Frita. São 3153. Master Top 9840, tração para sequenciamento, curva esquerda para o A360, limite ao localizador, reautorizado nível 070. Para o 070, esquerda para o norte, Master Top 9840. E o 9641, reduza para 1809, nós, número 5 proposto. Gente, reduzindo para 1809, 9841. Sonopa, prossiga no táxi. 209. 897, levando, se escuta. 2 Salvador, bom dia, gol no 7 no 5, final no 0, baixar, trabalho. Gol no 7 no 5, bom dia. Tráfico avistado, tem autorizado pouso, vento 180 graus no 09, ajuste no 0 no 5, atento aos primeiros 90 metros, fechado devido a obras. 90 metros, 900. É, só 90. Ah, só 90, obrigado. Sei. 10-10-15, TAN 3153. Passou o Serra Vitor 366, estabilizado, TAN 3179. TAN 3179, completo final, chame torre 1186. Obrigado, bom dia. TAN 3153, para o localizador, curva esquerda para o 140, reautorizado 2000 pés, ajuste no 095. Esquerda 140, reautorizado 2000 pés, 1015, TAN 3153. Redução para aproximação, TAN 3153. Reduzindo, TAN 3153. Rio 9641, reautorizado 3000 pés, ajuste no 015. 0015 para 3000 pés, 9641. Para o localizador, curva à direita para o 120, Rio 9641, reporte estabilizado. Para o localizador, 120, chamada estabilizado, Rio 9641. A 2 milhas de Sembra, está baixando travado. Bom dia, TAN 3179. Completa de aproximação, informarei pista livre, número 1 para pouso, vento 190 graus, 129, ajustinho 0 no 5. Fica atento aos primeiros 90 metros, fechado devido a obras. Positivo. autorizado o pouso quando, quando na final normal e tenta os primeiros 90 metros. Gol no 7, no 5, no solo aos 4, 9, 1, 2, 1, decimal 9 para prosseguindo o táxi. 2, 1, 9, gol no 7, no 5, bom dia. Bom dia. O gol no 897 está autorizado o ingresso pela Juliette, portão 09. Juliette 09, gol no 897. Solo, bom dia, o gol no 715, livrou na Cisco. Gol no 715, táxi Alfa, chame essa Juliette para ingresso, pátio 1. Chamando da Juliette, gol no 715. Setup 9840, confirme indicada. No momento, 240. Gente, reduza para 200 nós. Utilizado o pouso. Utilizado o pouso, tá? 3179. O vento permanece? 180 com 10, positivo. Ok, obrigado. Sim, 12685, alternando 2545. 12685 e 12545. Obrigado, bom dia. Gol no 642. Master Top 9840. Curva à direita pro A050. O limite permanece? Direita 050. Limite localizador permanece. Descendo para 4000 com 200 mais. TAM 3153 estabilizado. Afirmo, senhorita. Estabilizou o TAM 3153. Chame torre 118.6. 118.6, obrigado. 9641, reautorizado 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado, final reporte estabilizado. Reautorizado para 2.000 pés, com no 0 no 5, separado estabilizado, 9641. Shutop 9840, reduza para 1.80 nós, número 4 para o pulso. Reduzindo para 1.80 nós, master 9840. Cabeceira, vento. 180 graus, 10 nós, ajuste 10 no 5 e que atenta aos primeiros 90 metros fechados de bidó. Ok, gente, número 2, TAM 3153 aguardando, o ofício está livre. Pode. Direita, localizador, por Master 9840. 9840 para o localizador, curva direita para o 110, reporte estabilizado. 110, chamará estabilizado, master 9840. Top 9840, reautorizado 2.000 pés, ajustando 0 no 5. 10, 15, 2.000 pés, master 9840. 52, sobe para a direita, 121, décimo lá. Direita, 219, 13179. Juliette, vou 715. No 715, portão 08. Para 708, vou na 715. 2185, reduzindo para 180. Salvador, bom dia, TAM 3179, livrou? 3179, bom dia, táxi Alfa e Índia, portão 02. Alfa Índia para 02. E 597, confirma indicado. 2509. Reduza para 220 nós, já autorizado nível 040.